Olha, escute bem aí. Preste atenção, olhe para mim. Eu tenho uma palavra de Deus e é uma palavra forte. Eu já vou avisar os corações que é uma palavra forte. Mas é a palavra que Deus quer para essa noite. Eu quero falar-lhe sobre as três capas de José. Gênesis 37, perdão, pastor Afonso, irmãos aqui, de não me envolver nesse tema. Até orei, pedi a Deus, Deus me dá aí. Mas Deus às vezes leva a gente para outra situação. O tema é lindo, é bonito, acredito que o pastor Luiz Antônio vai falar nesse tema e os outros vão falar. Eu até disse, Deus, me dá um tema lá do gemido. Aí Deus me dá isso aqui, então... É, vamos lá. Um outro gemido. Vai, muita gente vai gemer aqui, mas vai levar a vitória de Deus nessa noite. Capítulo 37, versículo 3, diz-nos assim. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice... E fez-lhe uma túnica de várias cores. Capítulo 39 e o versículo 12, que diz assim. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Capítulo de número 41 e o versículo de número 42 e 43. E tirou o faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam dizendo dele, ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Amém? Então tome seu assento. Aleluia. Eu gostaria de que todos os irmãos, os crentes verdadeiros, olhassem para mim aqui nesta noite e que nós pudéssemos entender a proposta de Deus para esse congresso ou para esta noite. Deus tem algo para nos entregar e todos nós conhecemos um pouco a história de José, os acontecimentos que permeavam a vida deste homem, que a Bíblia diz que Deus o fez crescer de uma forma extraordinária. José chegou no ápice. José, ele fora alvo das promessas de Deus, dos sonhos de Deus. José acreditou naquilo que Deus havia lhe revelado. E José chegou naquilo em que Deus havia projetado, planejado para ele. Muitos já pregadores, já se pregou, já se exauriu, muitas lições acerca de José, sobre as capas, sobre as túnicas de José. Alguns pregam quatro capas, outros pregam cinco capas. Mas eu, como sou o menor pregador de todos, eu gostaria de me deter apenas nas três capas de José. Se o irmão é bom, se o irmão conhece um pouco de Bíblia e tem um pouco de percepção, já pode entender dos três versículos que li, são os três versículos que falam das três vestes que José ele recebeu. Nós temos aqui a primeira veste de José, a primeira capa de José, está no capítulo 37 e no versículo 3, quando o pai de José, ele mesmo confeccionou uma túnica de várias cores e vestiu José. Naquela época, um homem, quando tinha duas túnicas, duas capas, é sinal de bonança, era sinal de fartura, era sinal de riqueza. Hoje, no contexto que nós vivemos, nós temos condições de termos várias roupas, vários ternos, várias camisas, e nem por isso nós somos ricos. Mas no contexto de José, na cultura judaica, mergulhando um pouco na cultura, nós vamos entender que aquele que tem duas capas, duas alparcas, duas vestimentas, ele é tido e é conhecido como um homem importante, um homem de destaque. A Bíblia diz que Jacó, ele amava José mais do que todos os seus filhos. Eu não quero entrar aqui no mérito da pedagogia e não quero também entrar aqui e cavar um pouco de vida familiar nessa noite. Mas eu entendo um erro muito grave na vida de Jacó em dar preferência a um e não amar outro. Eu já entendo um erro cabal inserido na vida deste pai, mas possivelmente ele tenha as suas razões para esse destaque. E a Bíblia diz que José, Jacó, ele vai confeccionar uma veste, uma capa, uma túnica, e dá veste José na frente dos seus irmãos. Automaticamente, ele está dizendo da sua preferência, ele está dizendo do seu amor, ele está verbalizando em ações o seu amor por José. Quando José recebe esta capa, eu gostaria de dar um nome a esta capa. A capa primeira que José recebera é a capa do destaque. Recebendo aquela capa, José está sendo destacado entre os seus irmãos. José está sendo uma preferência, está recebendo uma preferência do seu pai e de todos os empregados do seu pai. Quando José, ele vestia aquela capa, ele está dizendo: meu pai ama-me mais do que os meus irmãos. Meu pai tem mais carinho a mim. Meu pai tem mais apreço a mim do que os meus irmãos. É a capa do destaque. É a capa colorida. Era uma capa que diz os historiadores que quando José vestia, de longe percebia essa capa, devido às cores que se destacavam na capa, na veste de José. Quando José, diz os historiadores, usava aquela capa, e quando o sol batia naquela capa, iluminava, fazia aquela capa uma capa bonita, destacável. José era conhecido de muito longe quando ele vestia essa capa. Agora, Deus, quando começar a me dar esta mensagem, eu não quero dizer aqui que Deus tem seus filhos prediletos, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas eu entendo que no mundo espiritual, no mundo missionário, no mundo eclesiástico, no mundo da chamada, alguns sim têm recebido uma capa de destaque. Eu entendo que no mundo eclesiástico, no mundo ministerial, no mundo da chamada, porque Deus, muitos não serão pregadores para multidões, muitos não serão cantores de destaque, famosos, mas todos foram chamados para pregar a palavra, mas nem todos subirão nessa plataforma desse congresso. Esse congresso pode ter 20 anos de durabilidade até Jesus Cristo voltar, mas nem todos vão subir aqui, mas Deus resolveu escolher alguém, Deus resolveu escolher alguns, e Deus, como José, como Jacó nessa noite, perdão, ele está confeccionando uma capa e vai dar uma capa de destaque a muitas pessoas que estão aqui neste congresso. Eu quero profetizar nessa noite que o céu já está elaborando a tua capa, e ele vai te entregar essa capa. E todos que te olharem de longe perceberão que Deus tem algo na sua vida. É muito bom destaque. Olha, hoje é um mocotó, mas escuta. É muito bom destaque. É muito bom ser conhecido e reconhecido. Mas a Bíblia diz que quando... Qual é o lado positivo da capa de destaque? O primeiro lado positivo é que quando José recebe a capa, ele começa a sonhar, a Bíblia diz. E depois José teve um sonho. O sonho só veio depois da capa de destaque. O sonho só foi revelado depois que ele vestiu a capa. Sabe por que você não sonha mais? E sabe por que os projetos de Deus estão minguando? É porque está te faltando a capa. Está te faltando a veste. Quando José recebe aquela capa, a Bíblia diz que na noite ele começa a sonhar. Ele começa a ter visões, ele começa a projetar, ele começa a pensar em coisas grandes. Amados, entenda a palavra de Deus essa noite. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas extraordinárias para você. Só sonha quem recebe a capa de destaque. Ureca Xandarabatora Bahia. Só acredita quando alguém recebe a capa de destaque. Quando alguém recebe a preferência de Deus dizendo, eu quero você, eu vou te usar. Aí você diz, como é que vai ser? É só você dormir, porque Deus vai fazer você sonhar. É só você dormir. Esse lado positivo é muito bom. Agora o que eu quero me prender pelo menos 17 horas aqui, é o lado negativo da capa. O lado positivo é que você vai sonhar os sonhos de Deus. Você vai entrar numa dimensão que Deus quer. Mas, em contrapartida, o lado negativo da capa de destaque é que quando os irmãos de José olhavam para ele com a capa, invejaram ele. Agora segura aí, irmão. É a última noite, eu vou embora depois mesmo. Invejaram, odiaram, começaram a armar ciladas para acabar com ele. A Bíblia diz que eles não falavam mais amigavelmente. A palavra amigavelmente no original é que eles nem davam bom dia e nem boa noite, nem boa tarde a José. Por quê? Porque os nossos sonhos incomodam muita gente. A chamada que Deus tem na tua vida incomoda muita gente. Perturba muita gente. E tem gente até armando ciladas para acabar com aquilo que Deus tem contigo. Mas o Senhor chegou primeiro nessa noite. Ora, levante a mão direita aí, levante a mão direita e receba algo do céu sobre a tua vida. Esse destaque que Deus está te dando, você será invejado, você será odiado, as pessoas não vão gostar de ti. Mas Deus está dizendo, eu te quero, eu te quero, eu te destaco. Vou falar, hein? E a Bíblia diz que quem odiava José era seus irmãos. Não é o parente, não é o ímpio, não é o vizinho, é o irmão dele. Porque quem nos odeia, às vezes que é o nosso mal, não é o ímpio, não. É o irmão. Quem fala mal de crente é crente. Quem fala mal de obreiro é obreiro. Quem tenta denegrir a imagem é obreiro, é irmão. Quem fica com ali, eu não quero, não é crente que às vezes está do nosso lado. E não adianta você dizer que é mentira aqui, porque eu desafio qualquer um aqui nessa noite. Isso não é mentira. A gente sofre dentro da igreja, a gente é perseguido dentro da igreja. Vira para o teu irmão e diga aí, essa capa está incomodando muita gente. Diga isso para ele. Diga isso para ele, essa capa está incomodando muita gente. Esse brilho na tua vida está incomodando muita gente. Essas cores que se destacam estão incomodando muita gente. Essa cor forte do sangue de Jesus Cristo sobre a tua vida está incomodando muita gente. Mas levanta a cabeça e vai, José! Aleluia! Quem recebe a capa de destaque vai ter que pagar o preço. Eu tenho 36 anos na igreja, não sou cair de paraquedas na Assembleia, não. Eu sou nascido e criado, hein? Eu sei o que eu falo. Camarada, quando vem de... Mas eu tenho 36 anos na igreja. Eu nasci no banco da igreja. Eu sei o que eu falo. Tem 13 anos de pastor, 13 anos consagrado. Receber a capa do destaque é receber a proposta do desafio. Você quer? Vieca surma na basura, behavior. Receber a capa do destaque é receber a proposta de pagar o preço. É ser odiado, invejado, dentro de casa, no meio dos seus. Receber a capa do destaque não é parque de diversões, irmãos. É gemido. É oração, é uma busca contínua de Deus. Dá-me graça, dá-me graça, dá-me graça. Receber a capa do destaque é mergulhar nos projetos de Deus. Porque Deus não te destaca apenas para você ser um bibelozinho evangélico. Vou falar, Jesus. Receber capa do destaque não é apenas estar bem produzido ou produzido. Não é apenas ser astro e estrela de Deus. Não é isso. Receber a capa do destaque é ser pego e lançado na copa. É ser vendido. Receber a capa do destaque é apanhar, é sofrer todas as intempéries. Deus não está te destacando para você viver uma vida fácil, hein? Deus não está te destacando para você viver uma vida de estrela. Ninguém me toca, ninguém fala comigo. Não é isso que Deus quer. A proposta do destaque é sofrer, é pagar o preço. Mas honre aquilo que Deus tem te dado. A capa chegou, você vestiu, e o nome de Jesus Cristo será glorificado na tua vida. Deus te destaca para o louvor da glória dele. Eu vou abrir um parênteses. O que mais me deixa triste no meio é este meio... aí de fama, é que tem gente que acha que é alguma coisa. Não fala, não pega na mão. É. Deus não te destacou para isso. Erechando a cara batúria. Deus não te deu essa capa para você ficar aí numa redoma de vidro. Deus não te destacou aí para você ficar aí numa redoma de vidro e ninguém me toca, ninguém pega, ninguém fala. Não foi isso. Deus está te destacando, então prepare-se para pelas pedradas, para as pedradas, para as calúnias, prepare-se para sofrer, prepare-se para incomodar muita gente, mas há um detalhe, os sonhos de Deus serão materializados na tua vida, os sonhos de Deus serão materializados na tua vida. Levante a mão porque eu vou profetizar, e ai daqueles que se levantarem contra ti, homem! Levante a mão direita e receba algo que vem do céu sobre a tua vida. Oxarabacaia. Receba algo que vem do céu sobre a tua vida. Coloque essa mão no ombro do teu irmão e transmita para ele o que tu estás sentindo. Deixa aí, deixa passar. Diga para ele: Deus te deu a capa de destaque. Deus vai glorificar o nome dele na tua vida. Todas as perseguições serão vencidas em nome do Senhor. Todas as armadilhas serão vencidas em nome do Senhor. Toda arma contra ti não prevalecerá. Nenhuma língua virá contra ti. O Senhor é teu escudo, o Senhor é teu broquel, aleluia, o Senhor é o teu escudo, 1000 cairão ao teu lado e 10000 à tua direita, homem, mas tu não serás atingido. Os batizados com o Espírito Santo falam a língua estranha, meu irmão. Não tenha medo, Deus tem a capa de destaque. Os sonhos de Deus serão materializados, não importa se os irmãos não vão acreditar, acredite você. Não importa se alguém não creia, creia você, creia você, creia você. Alguém já viu alguém ser perseguido porque não tem destaque? Só se persegue quem tem destaque. Só se fala de alguém que está aí na mídia. Ninguém fala de quem não é destacado, irmão. Eu nunca pensei que esse congresso de Guaratinguetá era tão grande como assim eu estou vendo. Nunca pensei. Esse é o Manuel da Guia. Quantos querem a capa do destaque? Você tem coragem? Olha aí, irmão, presta atenção. Depois não lamenta. Ah, estou sendo perseguido. Aí eu vou parar. Não lamenta depois. Quantos querem? Olha, pensa duas vezes. Pensa duas vezes. Pensa duas vezes. Quantos querem? Olha, pensa direitinho, pensa direitinho. Você vai ser perseguido, vão armar ciladas contra você, vão tentar acabar o projeto de Deus na tua vida. Você ainda quer, você ainda quer, você ainda quer essa capa, quer pagar o preço, quer pagar o preço. Então dê um glória a Deus para explodir o mundo aí, o mundo espiritual, para explodir as fortalezas de Satanás, para explodir todas as muralhas que tentam impedir a tua vitória. Se você quer a capa do destaque, receba a presença de Deus com a capa agora, em nome de Jesus Cristo, seja cheio! É muita glória de Deus, é muita glória de Deus, é muita unção de Deus. Deus está te vestindo com destaque nessa noite, Alexandre. Deus está te vestindo com destaque nessa noite. Sabe por quê? Porque os sonhos de Deus serão os nossos sonhos. Urashana manda sura mahafai. Ora calabashanda rabasuria mahaya. Ah, fala a língua estranha, fala a língua estranha, pode falar. Deus tem uma túnica de várias cores para você. É a capa do destaque, é a capa do destaque. Aleluia. Agora me escute. A primeira capa que José recebeu foi a capa do destaque. Agora me escute, porque essa segunda capa, ela é muito importante. A segunda capa está no capítulo 39. Agora, José aparece na casa de Potifar. E a Bíblia diz que Deus fez José prosperar naquela casa, a ponto de Potifar passar a administração da sua casa para José. Quem administrava a casa de Potifar era José. Quem dava ordens aos empregados de Potifar era José. Mas Potifar tinha uma mulher. Ah, segura aí no banco agora, irmão. Pode ser a última do Carvalho Júnior, mas segura aí no banco. Potifar tinha uma mulher. E aí a mulher de Potifar ficou achando José engraçadinho. E a Bíblia diz que por vários dias não foi uma vez só, mas por vários dias ela vinha a José e dizia: deita-te comigo. Não foi uma vez, porque pecado, ele é insistente, irmão. Pecado é insistente. Ele bate, você diz não hoje, ele vem. É por isso que nós temos que estar totalmente vigiando. Mas chegou um dia que ela não mais usava as palavras. Ela chegou a agarrar José. Que Deus te dê graça para suportar. Chegou uma hora que ela já agarra José. E o que José faz? Ele tem que sair daquela situação. O judeu, ele tinha a capa, e embaixo da capa, uma outra capa. Ele não saiu nu, irmão, como muita gente prega. Hermenêutica não tem nada. Ela puxa José. E o que que o José faz? Ele deixa a primeira capa. E a primeira capa fica na mão da mulher. E ele vai embora. E ele some. A segunda capa de José era a capa do pecado. Era a capa da prostituição. Era a capa da imoralidade. Quando a mulher agarra ele, o que é que ele faz? Vou deixar com ela a capa do pecado. E vou sair do pecado. Segura no banco, irmão. Não foge, não foge, irmão. Está com medo de quê? Quando eu orava a Deus, Deus disse: fala, Carvalho. E Deus sabe que eu não tenho medo de falar. É por isso que eu sou apedrejado, mas não tem problema não. Já vou tomar Coca-Cola hoje à noite, pode ficar tranquilo. Escuta bem, Deus quer que você largue a capa do pecado nessa noite. Você que está há muitos anos aí traindo a tua mulher, a tua família, Deus manda eu te dizer: largue essa capa na mão da mulher de Potifar e vá servir a Deus de coração. Quantos crentes que estão disfarçados na igreja, crentes que não conseguem falar com o sexo oposto, já tem que cantar, já tem que prostituir. Quantas pessoas na igreja que tomam até santa ceia e com a capa do pecado, não larga a capa do pecado, duas, três famílias, mas essa noite a tua hora chegou, a capa vai ter que sair, a capa vai ter que sair. Agarra! Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Adora, adora, é para adorar. Quem não deve não teme, adora. A capa vai sair, a capa vai sair. Vai ficar na mão de Satanás a capa do pecado. E Deus vai te vestir de vestes brancas esta noite. Deus vai te vestir de vestes brancas. Levante a mão direita, levante, levante. Ah, receba o que eu estou recebendo de Deus aí. Eu estou recebendo autoridade extraordinária de Deus aí. Vai recebendo. Pai, compartilha com eles o que eu estou sentindo. Vai recebendo, vai recebendo. Fuja do pecado, fuja da imoralidade. Deixa a capa do pecado, fuja. Em nome de Jesus, congressistas aqui em Guaratinguetá, o Deus que nós pregamos é santo. Ele está dizendo, deixa na mão desta mulher a capa. Deixa na mão dela a tua vida velha. Deixa na mão dela a tua imoralidade e vá servir a Deus. Largue esta capa. Ora chana kasur. Ora biasuri mi andara sekerebia. Toro kolomanaba suri mi andara kalabahaya. Ele deixou a capa. Diga para o seu irmão, deixa a capa. Diga para ele, deixa a capa. Deixa a capa. Essa capa nós não queremos. Eu vou falar. Deus vai revelar coisas ocultas. Porque tem pastor Afonso, tem muita coisa guardada. Pastor Guzmão, tem muita coisa guardada na igreja. Tem muito pecado escondido na igreja a nível do Brasil que precisam ser descobertos, revelados. Não se pede mais perdão, apenas se enterra pecado hoje. Quantas pessoas aí, até ministros com capa de pecado, capa de moralidade. José, ele fugiu da armação, mas tem pessoas que armam e que vivem motéis, esconderijos. Essa capa aqui é a capa da negociação também. Deita-te comigo, meu senhor não vai saber, fica só entre nós. Ninguém vai saber de nada. Não tem nenhuma coisa que não será revelada, viu, irmão? Nenhuma. Glória, Senhor, eu estou sentindo uma graça especial. Eu sei que Deus está falando aqui. E não adianta você ficar zangado comigo, não, porque eu te amo. O importante é isso. Deita-te comigo, porque o meu Senhor não saberá. Aí José diz, eu não posso fazer isso contra ele lá, ó. Contra ele. A gente não peca, irmão, é com medo de pastor, não. A gente não peca com medo de esposa ou de esposo. A gente não peca porque, em primeiro lugar, nós temos um compromisso com ele. Cuide! Eu quero profetizar a você que está sendo sediado, você que está aí recebendo propostas para acabar com o teu casamento. Deus te trouxe aqui para te dizer que essa mulher de Potifar, ela vai sumir da tua frente, para ela vai ficar apenas a capa, mas a tua comunhão ficará para sempre com ele. Levante a mão e receba a força de Deus agora. Vença o pecado, irmão. Uxarabacá. Receba força para vencer aí a prostituição. Receba força para vencer as propostas. Receba força. Pai, enche este ginásio da tua glória. Enche esses crentes da tua glória. Saia daqui transbordando de fogo, de glória, de unção. Deus vai te dar vitória, José! Irmão, profetiza na vida do teu irmão aí, que Deus vai guardar ele da queda. Profetiza na vida dele aí, que Deus vai guardar ele da cilada do diabo. Profetiza, profetiza em nome do Senhor, profetiza em nome do Senhor, profetiza em nome do Senhor. Ora bacala mandará, vai adorando, hein? Vai adorando. Essa capa ficará na mão de Satanás nessa noite. Se Satanás deu essa capa para você, você vai pegar essa capa e vai devolver para ele. E vai dizer: eu não quero mais essa capa a partir de hoje. Essa capa não me serve mais a partir de hoje. A partir de hoje eu vou servir ao meu Deus. A partir de hoje eu vou servir ao meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Alexandre, me empresta o teu paletó aí, por favor. Paletó bonito. Aleluia. Xarai kassura bafura sel. Alguém está de olho em ti. E alguém está querendo prejudicar você. Aquela mulher veio por detrás. Deita-te comigo! E ele diz: não. Faça como você está se escapando, Alexandre. Ele diz: não, isso, não. Só fica na mão daquela capa. Eu sei que alguém vai usar isso aí para tentar te lançar no cárcere. Porque ela pegou aquilo e disse: ele quis se deitar comigo. Ela inverteu a história e ele foi parar na prisão. Mas ele foi parar de cabeça limpa. De mente limpa. Eu estou aqui preso, mas no céu Deus está dizendo assim para mim. Se for para ser preso, seja, mas não pegue. Uia! Se for para você ficar encarcerado, vá. Mas não pegue. Não jogue aquilo que Deus tem te dado, que é coisa linda. Eu quero deixar uma palavra para mim e para todos nós que estamos aí, vivemos nesse Brasil e fora dele. Honre o que Deus tem te dado. Honre o que Deus tem te dado. Porque não é sua, não é seu. Não acha que é você, é Deus. É Deus. é Deus que te deu. E Ele te dá, Ele tira. Se Ele quiser tirar, Ele tira e bota outro melhor do que você. Que às vezes tem gente melhor, mas Deus achou graça em nós. Vou falar. Eu não quero entrar muito nesse mérito hoje. Mas essa esposa que você tem é a sua esposa. É a que você viveu e vive. Se tem um camarada sistemático e meio complicado, é Carvalho Júnior. Só a Laida para me aguentar. Só minha mulher. Ninguém mais. Eu sou sistemático, eu sou muito... Só ela. Por isso que ela é pequena. Honre sua família. Não tem ninguém melhor do que sua esposa. Se esse negócio de duas mulheres começar a vigorar na Assembleia de Deus, eu vou para outra. Eu vou sair fora, vou embora. Porque em muitos lugares já estão abrindo portas aí. Em muitos lugares, a filha já pode namorar com o namorado dentro da casa, dorme como se fosse marido e mulher. E um casal aí da capital de São Paulo, quando eu preguei sobre isso, veio contra mim. E no dia que eu preguei lá e falei isso, eles vieram contra mim, eu estava zangado. E falaram, eu não concordo com a sua mensagem. Eu digo, por quê? Porque eu acho que é melhor dentro de casa. Eu disse, vai a senhora, seu marido e sua filha para o inferno. Pecado não combina com Deus. Ah, charabatúria. Pecado não combina com santificação. Levante a mão aí, levante a mão aí. E receba o que eu estou recebendo de Deus essa noite. Vai ficar na mão do diabo a capa que ele nos deu do pecado. Vai ficar na mão do diabo. Diga comigo. Vai ficar na mão do diabo. Diga. Vai ficar na mão do diabo. Diga bem alto para explodir aqui. Vai ficar na mão do diabo. E acho bom você deixar essa capa hoje, viu? Eu acho bom você largar essa capa hoje, porque é por isso que tu não dá glória a Deus na igreja, é por isso que tu tá gelado aí, vontade de ir para ver novela Fantástico, já quer ir embora, é porque essa capa está te atrapalhando de servir a Deus e adorar a Deus. Agora, quem não tem a capa do pecado, vai glorificar a Deus, vai sentir a presença de Deus, porque Deus é santo, é santo, é santo, é santo! Aleluia. Rachandarakayas. Puramanabasandarakayasuriya. Agora adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. A capa ficou na mão da mulher, a capa ficou na mão da mulher. Os planos dela não foram feitos, realizados. Ela não conseguiu acabar com o homem de Deus. O pecado não vai conseguir te acabar, porque o sangue de Jesus é maior, o sangue de Jesus é vivo. Deus estará contigo nas horas mais difíceis da tua vida. Não venda-se, acredite em Deus. Deus está contigo. E Igreja de Guaratinguetá e região, a qualquer momento o céu vai se abrir e a igreja vai partir para estar com Ele. Santidade à igreja. Aleluia. Aleluia. Ora Chandaraya, a terceira capa. Agora escute-me, por favor. A terceira capa é que depois que José vai para o cárcere, acusado de algo que não cometeu, uma permissão de Deus. José, ele traduz sonhos do copeiro e do padeiro e pede ao copeiro que lembre-se dele na hora em que ele fosse restituído ao cargo. E a Bíblia diz que passados 2 anos que isso aconteceu, chegou um dia que Faraó sonha e Deus usou José naquilo que lhe era bom. Entenda bem, Deus usou José naquilo que ele se destacava. E Faraó sonha e ninguém pode revelar o sonho. E agora chegou aos ouvidos de Faraó que existia um hebreu que tinha tais poderes para traduzir e revelar sonhos. E chamaram José. E agora José está diante de Faraó, o maior homem, o homem mais importante da época. E Faraó começa a contar os sonhos a José. E José ouve aquilo e traz a interpretação do sonho. E além de trazer a interpretação do sonho, a Bíblia diz que José, ele dá dicas administrativas como o Egito deveria se comportar na época da fartura como na época da miséria. José, ele dá algumas palavras administrativas. E agora Faraó, olhando para todo o seu secretariado, pergunta para todos: aonde está esse homem que terá toda essa capacidade de fazer? Não vejo nenhum de vocês, com exceção dele. José, você será esse homem. Eu vou te colocar agora como governador de todo o Egito. E a Bíblia diz que numa sessão extraordinária, coroação do monarca, lá vem José, recebe um anel, recebe um novo nome, e a Bíblia diz que recebe a terceira veste, a terceira capa, que é a capa da coroação, é a capa da liderança. E o que mais me impressiona é que a lei do Egito, no parágrafo único, dizia o seguinte, a Bíblia fala também, é questão do versículo 42 que eu li. A Bíblia diz que todo monarca deveria passar nas principais ruas da cidade para ser conhecido. Os arautos tinham que gritar. E a Bíblia diz que ao soar a voz dos arautos, diz o versículo 42, todos tinham que ajoelhar-se perante o novo monarca. O que mais me impressiona, amados, é que José lhe deveria passar nas ruas para ser conhecido e visto. E eu fico imaginando que Potifar é um homem muito importante. Um homem muito importante. E agora José vai ter que passar na rua que alguns anos atrás ele saiu envergonhado, humilhado. Porque quando a mulher não conseguiu o seu intuito, ela fez o maior grito, gritou e fez o maior escândalo. E José saiu de lá algemado, preso, humilhado, como o homem que transgrediu leis egípcias. Mas quando Deus resolve exaltar alguém, quando Deus resolve abençoar aquele que deu destaque na sua família, e quando Deus, o homem destacado, diz não ao pecado e chega no ápice do plano de Deus, Deus traz esse homem para ser coroado e honrado por aqueles que tentaram lhe humilhar. E parece que eu estou vendo que quando a carruagem vem, isso é lei egípcia, está no parágrafo único. Quando vem a carruagem com 7 arautos na frente, deveriam gritar, salve o novo governador do Egito. E a Bíblia diz que todos ao ouvirem a voz deveriam deitar-se, inclinar-se. Porque na cultura egípcia, quando um judeu, um egípcio, inclina-se perante outro, ele está dizendo, tu és mais forte do que eu. E lá vem José com todo o aparato real. Ele já tinha recebido a capa do destaque. Ele já tinha deixado a capa do pecado na mão da mulher de Potifar. Ele estava agora com a capa da coroação da vitória completa. Ei, xarabacaia! Lá vem José, aleluia. Lá vem o hebreuzinho, aquele que foi preso, humilhado, passou todas as intempéries da vida. Lá vem José na carruagem. E os sete arautos lá na frente gritando: salve o governador! E todos que ouvissem deveriam inclinar-se. Pensa comigo agora. Ele vai entrando lá na rua da mulher de Potifar. Ele vai entrar justamente na rua onde ele foi humilhado. Eu quero te dizer sim, que aonde você foi humilhado, Deus vai te trazer de novo lá, te levar de novo lá. José saiu ali enxotado como um cachorro. Agora ele vem ali como o segundo homem mais forte do Egito. Não era mais o hebreuzinho, era o José governador. Viva isso comigo, amados. Já vem a carruagem passando na porta da casa da mulher. Todos tinham que sair. Aquela mesma casa que ele foi humilhado. Aquela mesma vizinhança que viu toda a confusão. E os arautos começam a tocar. E no som do toque, o povo deveria sair da casa e dobrar o seu joelho perante José. E aquela mulher que tentou acabar com José, o sonho de Deus na vida de José, está agora inclinando-se perante José. Você crê nisso? Você crê nisso? A força opositora, escute-me. A força opositora que tentou acabar com José está agora sendo vencida. Está se inclinando. Está se inclinando. Você entende isso? Inclinando-se. Inclinando-se. Inclinando-se. Inclinando-se. Inclinando-se. Inclinando-se. Inclinando-se. No segundo inclinando-se era para você ter dado glória a Deus, mas vou repetir de novo. Toda força contrária que tenta impedir os teus sonhos, elas estão inclinando-se agora. Agora. Toda força contrária à tua família está sendo vencida agora. Toda força do diabo está sendo vencida agora. Todo aquele que tentou acabar contigo está inclinando-se agora. E você está passando, você está passando, você está passando, você está passando, você está passando, você está passando. Eu não sou de pregar muito essas coisas, mas Deus manda eu te dizer algo, que Deus tem surpresas para ti nessa semana. Aonde você foi humilhado, pode contar que Deus vai te trazer por cima. Deus vai te trazer por cima. Deus vai te trazer por cima. Profetiza isso para o teu irmão. Deus vai te trazer por cima. Você saiu humilhado, você saiu zombado, você saiu criticado, mas a carruagem já está sendo preparada. A carruagem já está sendo preparada. Viva isso nessa noite. Viva isso nessa noite. A carruagem já está preparada. Deus está te colocando agora, colocando em você a capa da liderança. Irmão, olhe para mim aqui, essa mensagem é revelada, essa mensagem é profética. Quem pensou que tu ias morrer lá no cárcere, hein? Quem pensou que tu ias acabar lá dentro, agora está te vendo em cima do carro, está te vendo com um anel diferente, está te vendo com uma veste diferente, está te vendo com um cetro diferente. Quem acreditava na tua falência, agora está se dobrando diante de ti, diante de ti, diante de ti. Uriá! Uriá! Eu vou falar, Jesus, fica tranquilo, eu vou falar. Pode encher o pulmão de ar aí, irmão. Aquele que achou que a tua falência estava certa, está decepcionado nessa noite. Deus te dá a capa da liderança. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Profetiza isso para o teu irmão. Diga para ele, Deus vai te trazer por cima. Diga isso mais uma vez. Diga para ele, aquele bairro onde você mora, aquele bairro que não te valoriza, vai passar a te valorizar. Aqueles vizinhos que não acreditam em ti, passarão a acreditar. O teu patrão que acha que tu vai tirar o emprego de você, é mais fácil ele sair e você permanece. É mais fácil ele sair e você permanece. Quem trouxe glória, glorifica a Deus agora. Levante essa mão e exalte ao Cordeiro. Levante a mão direita e feche os olhos. Pai, eu sei que tu estás aqui neste ginásio. É impossível, ó Deus, não sentir a tua presença. É impossível, ó Deus, não sentir a graça do teu Espírito que permeia este ginásio. É impossível, Senhor, é impossível, tu estás aqui. E no meio dessa multidão que muitos choram, muitos estão agora refletindo nesta mensagem. Derrama sobre nós, derrama sobre a nossa mão direita agora a tua unção, Senhor. Derrama, tua Bíblia diz, tua palavra diz que a unção de Deus é compartilhada. Derrame agora, derrame sobre os corações aqui, derrame sobre as vidas. Oxaraká, suri miandaha, efalabassuri miandekatarabatora bahaya. Oh, aquele que recebeu a capa do destaque, aquele que deixou a capa do pecado e aquele que recebeu a capa da liderança, da coroação, receba agora a presença de Deus de uma forma extraordinária. Receba a presença de Deus de uma forma extraordinária. Receba a presença de Deus. Ei, xaracalabatarabatarabacatu. É papaxanamanabalabacataramandarabaxandarabacá. Coloque agora a mão no ombro do teu irmão e transmita para ele o que tu estás sentindo. Deixa a glória de Deus fluir aqui. Adore a Deus, adore. Fica de pé agora, fica de pé. Aleluia, fica de pé. Já já eu continuo, mas fica de pé. Prepare-se para viver aquilo que Deus tem na tua vida. Todos os anos de provação terão uma recompensa. Todos os anos de luta terão uma recompensa. Acredite nisso. Olha aqui para mim. Todos os anos de humilhação, todos os anos de pedrada, todos os anos que você está aí, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Olha, Cara, a minha pressão já está mais alta do que de costume. Mas escute bem, escute bem. Aquele que pensa que tu ias morrer no cárcere, olha para mim aqui. Vai te ver coroado, vai te ver cheio da glória de Deus, vai te ver na liderança, porque Deus é maior. Carabachúria, coloque a mão no ombro do teu irmão, eu gosto disso, eu gosto disso. Coloque aí, lenha com lenha, pedra com pedra. Coloque a mão no ombro do teu irmão, aleluia. Hoje você está vendo ele aí, amanhã ele pode estar aqui em cima. Aleluia, não menospreze ninguém hoje, porque você não sabe que ele será amanhã. Não menospreze ninguém hoje, porque você não sabe o que ele será amanhã. Você pode estar do lado do teu pastor presidente e você não sabe, hein? Você pode estar do lado do teu patrão aí e você não sabe. Ai, há muita glória de Deus. Me perdoe os tradicionais aí. Me perdoe até os crentes que não gostam do retetel. Eu gosto, eu vou pular. Porque eu estou sentindo presença de Deus. Eu estou sentindo graça de Deus. Me perdoe você a ética. Eu não sou mais preocupado com a ética, nem a homilética, nem a hermenêutica, nem a exegese. Eu estou preocupado agora é com a glória de Deus, é com a unção de Deus. É porque Deus tem uma veste para te dar. Você vai sair daqui vestido, cheio de graça. Graça cheio de autoridade. Um abraço ao pastor Cisino Bernardino. Ei, amigão, pastor querido. Paz do Senhor, a igreja de Camboriú, nossa igreja em Santa Catarina. Oh, aleluia! É, pastor Cisino, a glória que cai nos Gideões em abril está caindo aqui também, Guaratinguetá. A glória de Deus está caindo aqui. Deus vai te prosperar. Deus vai te prosperar. Deus vai te prosperar. Deus vai te prosperar. Deus vai te prosperar. Irmão, sinta o que eu estou sentindo de Deus aí. Feche os teus olhos e adore ao Senhor por um momento aí. Adore ao Senhor, levante a tua mão, porque Deus está te coroando nessa noite. Deus está te coroando nessa noite. Dê um abraço no teu irmão aí. Abraça esse irmão que está do teu lado aí. Abrace ele aí. Ele tem a veste do destaque. Abrace ele, a túnica do destaque. Oh, Rabba, abrace aí duas, três pessoas que estão do teu lado aí. Oh, Rabba Shanda, Rabba Surya Mahaya. Aqui em cima, obreiros, obreiros. A igreja fica olhando para nós, obreiro. Oh, Rashandaraya. Ele tem a túnica do destaque. Ele tem a túnica da coroação. Ele tem a túnica da liderança. Ele deixou a túnica do pecado. A túnica do pecado não está mais conosco. A túnica que poderia nos atrapalhar de chegar aos sonhos de Deus. A túnica que poderia impedir as promessas de Deus sendo manifestadas em nossa vida. Nós deixamos a túnica para trás e recebemos agora o ápice da promessa de Deus, o cumprimento da promessa. Promessa de Deus, aquilo que Deus tem para nós, valeu a pena, meu irmão, você deixar a capa do pecado, valeu a pena, meu irmão, você abandonar a capa da imoralidade, valeu a pena você deixar a capa da prostituição, porque agora Deus está te coroando, Deus está te coroando, Deus está te coroando, Deus está te coroando, Deus está honrando a tua fidelidade. A irmã que canta do Daniel, vem cá. Irmã do Daniel, vem cá. Depois Noemi Nonato, depois Alexandre. Vem cá, irmã. Orachara carabaias. Efala mandaba shuri endecaia. Ebashure miandarabacaia. Adorem, adora, adora, adora, adora, adora. Adora, adora, adora, adora, adora. Adora, adora, adora, adora, adora. Só adora, só adora, só adora. Deus, tu és santo, engrandeço e exalto a teu nome. Deus, tu és santo, Deus, tu és santo, engrandeço e exalto a conhece e canta também. Deus, vamos formar o maior coral do Brasil aí. Exalto a teu nome. Deus, vai santo. Deus, vai santo. Vem pra destruir. Exalto a o quanto eu dependo de ti. vitórios, luz cristã, tu vitórios, vencedor em tudo és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre forte, amigo em todo o tempo, onipotente, onipresente, sei que em breve vem, alfa e ômega, é Senhor até o fim, santo, santo, santo, é o teu nome. Maravilhoso, glorioso, crucificado, vitorioso, vencedor em tudo, em triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre forte, amigo em todo o tempo, onipotente, onipresente, rei que em breve vem. Alfa e ômega, é Senhor até o fim. Santo, santo, santo, é o teu nome. Vamos ficar em pé. Santo, vitorioso. Vamos adorar o pé de pé. Todo mundo de pé. Vamos adorar a Deus, todos de pé. Torre forte, amigo em todo o tempo, onipotente, onipresente, rei que em breve vem, alfa e ômega, é Senhor até o fim, santo, santo, santo, é o teu nome, santo. Pode aplaudir com bastante força para o Senhor. Pode fazer isso. Já que começar é lindo demais.